Faz parte sentir saudade. Faz parte sentir saudade. Faz parte sentir saudade de você. Lembra quando eu te ligava, mandava mensagem e te convidava pra fazer uma viagem? Só que eu não tinha nada, só tinha coragem. E a gente se encontrava e namorava na laje. Eu te contava o que eu penso, minha neurose com o mundo. Eu tinha no peito um coração vagabundo. Eu te pegava de jeito, te causava um efeito até seu olho virar, virar, virar. Um dia desses eu te levo pra jantar, só te libero no outro dia de manhã. Minha vivência de rua te faz pirar, desde o Orkut eu sou seu fã. Você é tão insuportável, insuportavelmente imprevisível, incrivelmente incrível, improvável, impossível, inevitavelmente indefinível, incontrolavelmente irresistível. Faz parte sentir saudade. Faz parte sentir saudade. Faz parte sentir saudade de você. Faz parte sentir saudade. Faz parte sentir saudade. Faz parte sentir saudade de você. Acontece que hoje pouca gente presta, então ficar sozinho é tudo que nos resta. Eu vou me jogar, me embebedar pelas festas, postar no Instagram tudo que você detesta. Aqui em 2016, meu, cê viu, não sou só eu, é geral, já é natural, o mundo se perdeu. Ninguém se apega, só se pega, todo mundo louco. Ah, que saudade que eu sinto de 90 e pouco. Bota o seu moletom rasgado e vem correndo pra cá. Sei que o mundo tá complicado, então vamos descomplicar. Vamos lá mostrar pra esse povo qual o jeito certo de amar. Minha mão grudada na sua e não grudada no celular. Sei que é tenso de acreditar, sei que ninguém mais dá valor. Mas a gente é de um tempo onde ainda era certo se entregar por amor. Peço mais amor, por favor. Ai, que saudade de você debaixo do meu cobertor. Faz parte sentir saudade. Faz parte sentir saudade. Faz parte sentir saudade de você. Faz parte sentir saudade. Faz parte sentir saudade. Faz parte sentir saudade de você. Passa a noite claro, passa a noite liga. Pega o telefone sem saber o que dizer. Volto pra minha cama e deixa o tempo passar. Barulho pra Anny!